Papá Romeu, Vitor Charlie Bravo. Mantenha-se em condições visuais, vou na proa de Caixa Prego para os corredores visuais de Salvador. Reporte na descida. Tio, seu plano modificado a partir do momento, qual o nível que vai voar? Telemetriz no 3, chame Recife, frequência 125.1. É 3305, livre a linha decolada 10, vento é 140 graus, uma dúzia de nós. XR Hotel, Salvador. Escuta só. 63 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus, frequência no 201, mantém o nível de voo 120. Oxenem é 3 no 3, Salvador. Yep. Recife, 1251, boa noite. 51, boa noite. Vitor Charlie Bravo, Salvador. Vai manter o 75 instrumento? É 60, então inicie descida para o nível de voo 060 na proa de Mari. Seu plano modificado é 54, Vitor Charlie Bravo. A 3305 decolou 55, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador Santos, 3305, boa noite, passa 1500. Santos, 3305, contato radar na decolagem, sube, manter o nível 330, sai da PUCA, com o código 5144, Santos, 3305. 5144 PUCA em ascensão 330, então 3305. Estacionado 5144, tá recebendo a gente, o 3305? Afirmativo, passando 2.800 pés no momento, 3305. Confirma, valeu, obrigado. Salvador, boa noite, o Santos 3600, informação Bravo. Boa noite, Santos 3600, aciona identificação. Chegada Mali, desça até nível de voo 070. Tráfego à sua direita, posição 1 hora, 20 milhas, mesmo rumo, mantendo 6.000 pés. O equipamento é um Cessna, Corrigio, um Caravan, Charlie 208. Descer, atenta ao mesmo, descendo para 070 na chegada Mali, são 3600. Eu chamei o Centro Recife, frequência 1251, boa noite. Centro Recife 125, desse falando, total 9908, obrigado, boa noite. Chame Recife, frequência 12685, alterno 12545, então 3305. Recife, frequência 12685, boa noite, obrigado. Boa noite, amor. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, com 1805, cruza nível 180 para 150, passa Papop, entra da informação, braço. Boa noite, com 1805, identifique, chegar a Mali, desça até nível de voo 080, boa noite, 05. Identificou, chegada Mari, desce para nível 080, voo 1805. seguir descido TAM 3600. Número 0, desce para 2000 pés, 1021 ajuste. Autorizado final LS, reporte localizador, 3600. 2021, autorizado LS, para estabilizar, 3600. Vitor Tcholibaba, informa que está sendo ultrapassado por um Airbus da TAM. No momento passando 8000 pés em descida para 2000. Desça agora para 3000 pés, ajuste 1021, Vitor Tcholibaba. Acione identificação, chegada Mari, desça até o nível de voo 070. Para 070 na Mari, está 1805, desse mantém o nível de voo 060. Desce para o nível 060, voo 1805. Motivo da restrição, o tráfego sua posição 12 horas e 10 milhas. Mantendo a estaca, está passando 5000 pés no momento, descida para 3000 pés, o equipamento é um caravan, perna 201. CN, voo 1805. Está Vitor Maquiagem na presente? Não, Vitor. Fundo 643, acione identificação, chegada a Bonf, desse mantenha 4000 pés, ajuste altímetro no 021. Bravo, vetor para sequenciamento, curva à esquerda e vou indo para a 360, Vitor Charlie Bravo. 3305, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 050, desça até o nível de voo 060, boa noite 05. Direita proa 050, desce para o nível 060, sob declaração, boa noite 05. Para pouso na 197 terá que modificar as regras, pois na pista 17 só pousa em condições visuais, ok? Salvador, boa noite, papapá, Charlie Mike Papá, passo 240 para 160. Papapá, Charlie Mike Papá, senhora identificação, chegada Mari, e se manter o nível de voo 080, reduza para 250 nós. Reduzindo 2509, desce para o 080, para o Papá. Mantém 6.805. 805, desça para 2.000 pés, ajuste no 021. Agora vou na proa 055, com 805. Direita proa 055, desce para 2.000, tem um no 021 na cidade, ou no 805. Charlie Bravo, curva à direita na proa 050, até interceptar. Estabilizando, já visual com a pista, só 3600. 3600, autorizado sinal LS, torre 1 no 8612. 86, boa noite, bom trabalho. Boa noite, compôs. Trizono 52, desse manter o nível de voo 050. 050, 3152. Papapá, Charlie Mike, papá, desse manter o nível 060. 060, Charlie Mike, papá. Oi, Salvador, muito boa noite, é o TAN 3600, final da 90, baixou e travou. Boa noite, está 3600 avistado, está autorizado o pouso na cabeceira 10, o vento é de 1,40 graus com 9 nós e o altímetro no 021. Vente livre o pouso, está 3600. 2-0. Afirmativo, Vitor Charlie Bravo, continue na aproximação. Vai seguir o Boeing da Gol, que está à sua direita, posição de 1 hora, 6 milhas, passando 3 mil e descendo para 2 mil pés. Vitor Charlie Bravo. Três, 1-5-2, desça para 3 mil pés, ajuste ao altímetro no 021. 3 mil, 1021, ajuste para 3. 1-5-2, está livre da restrição ITAP ou restrição? Não, está livre da restrição ITAP, 3-1-5-2. Vem, direto para 3-1-5-2, com 1-20. 4-3, ao passar uma centena, reduz para 2-1-0-9. 2-1-0-9. Charlie Bravo desça para 2 mil pés. Victor Charlie Bravo. Localizador, está Victor, Mike Charlie, tem a pista, Victor. 1805, autorizado sinal LS, torre 1862, ó. Vamos pôr. Torre 1862, até breve, obrigado. Victor Charlie Bravo, descendo para 2000 pés, mantendo o localizador para modificação. E pouso no 7, chame a torre 1862. Golo 805, prossiga, tá livre o pouso na 10, venta de 150 graus com 9 nós, que negar 1021. O Golo 805, copiou, prossegue, foi sobremodulado. Golo 805, confirmando livre pouso na 10, venta 150 graus, 9 nós. Capa, livre pouso, pista 10, Golo 805. É 3600, seu solo foi aos 15, táxi via Alfa e Juliette para o Portal 9. Alfa e Juliette, Portal 9, então 3600, boa noite, bom trabalho. Vitor Charlie Bravo, boa noite, vai cancelar no externo para 17, é isso? Agilizando o reporte para o cancelamento então no externo. Tá 3152, desça para 2 mil pés. Autorizado LS, reporte localizador. 2 mil autorizado, reportará 3152. Pá, Charlie Mike Papá, desça para 3 mil pés, ajuste no 021. 3021, Charlie Mike Papá. Good evening, this is WestJet 5809 OAC, crossing 250, descending to 150, on pylon position. WestJet 5809, Skok Identity, descend flight level 050, Mario Arago, WestJet 5809. Mario Arago, descending to 050, Mario Arago. Charlie Bravo, autorizado o circuito pela direita da 17, repórter interceptando a final. Qual o pátio de estacionamento? Guarda Mata. Ciente, intercepte uma curta final da 17, repórter interceptando. Charlie Mike, passar desça para 2 mil pés, 1021 ajuste, repórter localizador. 2021, ajudará no comunicador. 1-9, ao livrar à direita, táxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para o 01, Gol 1805. Estabilizou no localizador, está visual com a pista, está 3152. Preciso autorizar o final LS, chame a torre, 1862 e vamos pro outro. 186, boa noite, senhor. Boa noite. Torre, boa noite. Está 3152, estabilizou no localizador visual. Dois, complete aproximação, guarde pista ali, por favor. 3152. E prossiga via Alfa e Juliette para o portão 01. Telemac Papá está autorizado, LS, reporte no localizador estabilizado. Telemac Papá. Autorizado, LS, estará estabilizado, Papá. Três redução para 1709. Desça para 3.000 pés, 1021 ajuste. 00, 1021, no 643. Vitor Charlie Bravo, seu solo aos 2-1, autorizado da Ectrec, reporte livrado.